Ficheiro 58, página 566. Miquel fez café e uma sanduíche na cozinha de Lisbeth. Estava na expectativa de ouvi-la meter a chave à porta, mas não se sentia particularmente otimista. O disco rígido vazio no PowerBook provara-lhe que ela já deixara definitivamente o seu esconderijo. Encontrara-a demasiado tarde. Às 2h30 ainda estava sentado à secretária de Lisbeth. Lera 3 vezes o não relatório de Björk. Fora redigido sob a forma de memo, dirigido a um superior cujo nome não era referido. A recomendação era simples: arranjar um psiquiatra complacente que internasse Lisbeth numa clínica. A rapariga estava, sem a mínima dúvida, perturbada, como o seu comportamento claramente demonstrava. Miquel prometeu a si mesma prestar uma atenção especial a Björk e a Teleborian num futuro próximo. Sim, uma atenção muito especial. O toque do telemóvel interrompeu-lhe os pensamentos. Olá, outra vez, sou eu, a Malin. Acho que descobri qualquer coisa. Diz? Não há nenhum Ronald Niederman nos registros da Segurança Social. Não consta de nenhuma lista telefónica, nem das bases de dados das finanças, do registro automóvel ou quaisquer outras. Mas houve isto. Em 1998 foi registada uma empresa na Conservatória Comercial. Chama-se KAB Import AB. E o endereço é uma caixa postal em Gotemburgo. Importam equipamento eletrónico. O presidente do Conselho de Administração é Karl Axel Bodin. Daí o KAB, nascido em 1941. Não me diz nada. Nem a mim. O conselho inclui um contabilista que aparece também numa dúzia de outras empresas. Parece ser um desses diretores financeiros nominais que as pequenas empresas são obrigadas a ter. Mas esta tem estado mais ou menos inativa desde que foi criada. Agora, a parte interessante. O terceiro membro do conselho de administração é um tal R. Niederman. Não tem número de contribuinte na Suécia. Nasceu a 18 de janeiro de 1970 e está registado como o representante da empresa junto do mercado alemão. Bom trabalho, Malin, muito bom. Temos alguma morada além da caixa postal? Não, mas consegui encontrar o Karl Axel Bodin. Está registado na Suécia Ocidental e vive no endereço correspondente à caixa postal número 612, em Gossberga. Verifiquei, parece ser uma propriedade rural, não muito longe de Nocebro, a nordeste de Gotemburgo. E o que é que sabemos sobre ele? Declarou um rendimento de 260 mil coroas há 2 anos. Segundo os nossos amigos na polícia, não tem cadastro criminal. Tem licença para uma espingarda de caça ao alce e uma caçadeira. Tem 2 carros, um Ford e um Saab, ambos já com muitos anos. Nenhum registro na carta de condução. É solteiro? Diz-se agricultor. Um homem a respeito de quem não sabemos nada e que não tem cadastro policial. Miquel pensou durante alguns segundos. Tinha de tomar uma decisão. Mais uma coisa, o Dragan Armansky telefonou várias vezes a perguntar por ti. Obrigado, Malin. Ligo-te mais tarde. Miquel, está tudo bem contigo? Não, não está tudo bem comigo. Eu volto a ligar. Como bom cidadão, o seu dever era telefonar a Bublansky. Mas se o fizesse, teria de contar-lhe a verdade sobre Lisbeth ou atascar-se numa confusa situação de meias-verdades e factos escondidos. Não era esse, porém, o verdadeiro problema. Lisbeth fora à procura de Niederman e Salashenko. Não fazia ideia de até onde tinha chegado. Mas se Malin Eriksson fora capaz de descobrir o endereço da caixa postal 612 em Gossabergen, não havia a mínima dúvida de que Lisbeth também o conseguiria. O mais certo era ela ir a caminho de Gossabergen naquele preciso instante. Era o passo natural. Se telefonasse à polícia e lhes dissesse onde Niederman se escondia, teria de dizer-lhes que, muito provavelmente, Lisbeth Salander ia para lá. Lisbeth era procurada por 3 assassínios e uma cena de tiros em Stalar Holman, o que significava que a polícia de intervenção ou qualquer outro corpo equivalente seria encarregada de capturá-la. E Lisbeth ia, com toda a certeza, resistir à captura. Pegou numa caneta e numa folha de papel e fez uma lista das coisas que não queria ou não podia dizer à polícia. Em primeiro lugar, o endereço em Mosabach. Lisbeth dera-se a muito trabalho para garantir a privacidade do seu apartamento. Era onde tinha a sua vida, os seus segredos. Não seria ele a traí-la. Em seguida, escreveu Burman e pôs um ponto de interrogação à frente do nome. Olhou pelo canto do olho para o DVD que estava em cima da secretária. Burman tinha violado Lisbeth, quase a matara, abusara vergonhosamente da sua posição como tutor dela. Devia ser denunciado como porco que era. Mas havia ali um dilema ético. Lisbeth não dissera nada à polícia. Mas ver-se exposta nos mídia por uma investigação policial que traria a lume numa questão de horas os pormenores mais sórdidos, nunca ela lhe o perdoaria. O DVD constituía prova e as imagens acabariam inevitavelmente por aparecer nos jornais. Cabia a Lisbeth decidir o que queria fazer. Mas se ele conseguira descobrir o apartamento, mais cedo ou mais tarde a polícia consegui-lo-ia também. Meteu o DVD no bolso. Em seguida escreveu Relatório de Bjork. Em 1991 fora considerado segredo de Estado. Esclarecia tudo o que tinha acontecido. Referia a Tsalachenko, explicava o papel de Bjork e, juntamente com a lista de clientes do computador de Svensson, ia proporcionar ao homem da Sapo algumas horas de aperto diante de Bublansky. E, à luz da correspondência trocada, também Teleborian ia ver-se em maus lençóis. O documento ia levar a polícia até Gossberga, mas ao menos ele teria algumas horas de avanço. Abriu o Word no iBook e descreveu sob a forma de resumo os principais factos que descobrira nas últimas 24 horas através das conversas que tivera com Bjork e Palmgren e do material que encontrara no apartamento de Salander. Demorou cerca de uma hora. Gravou tudo num CD, juntamente com a sua própria pesquisa. Debateu a hipótese de ligar a Armansky, mas desistiu. Já tinha mais do que o suficiente com que se entreter. Entrou na redação da Millennium e foi direito ao gabinete de Erika. O nome dele é Salachenko, disse, sem qualquer espécie de preâmbulo. É um ex-assassino de um dos serviços de espionagem soviéticos. Desertou em 1976. Obteve asilo na Suécia e passou a receber um salário da Sapo. Depois do fim da União Soviética, tornou-se, como tantos outros, gangster a tempo inteiro. Agora, está envolvido em tráfico de mulheres e contrabando de armas e de droga. Erika pousou a caneta. Por que é que não me espanta que o KGB esteja metido na história? Não é o KGB. É o GRU, os militares. Então, é sério. Mikkel assentiu. Estás a dizer que foi ele que matou o Dag e a Mia? Não, não foi ele. Foi outra pessoa. Ronald Niedermann, o monstro que a Malin tem andado a investigar. Podes provar tudo isso? Mais ou menos. Uma parte ainda é dedução. Mas o Burman foi assassinado por ter pedido ao Salachenko que tratasse da Lisbeth. Explicou o que tinha visto no DVD que Lisbeth deixara na gaveta da sua secretária. O Salachenko é o pai dela? Santo Deus! O Burman trabalhou formalmente para a Sapo em meados dos anos 70 e foi um dos encarregados de facilitar a vida ao Salachenko quando ele desertou. Mais tarde, tornou-se advogado com o seu próprio escritório e um patife de pleno direito que trabalhava para uma elite dentro da Polícia de Segurança Nacional. Arriscaria dizer que existe um círculo íntimo que reúne de vez em quando na sauna dos homens para controlar o mundo e manter secreta a história do Salatchenko. Aposto que o resto da Sapo nunca ouviu sequer falar do filho da mãe. A Lisbeth ameaçava fazer estourar o segredo, de modo que eles a fecharam numa clínica psiquiátrica para crianças. Isso não pode ser verdade. Oh, mas é. Aconteceram várias coisas e a Lisbeth já naquela altura era tão incontrolável como hoje. Desde os 12 anos que constitui uma ameaça para a segurança nacional. Fez um rápido resumo da história. Isso é muita coisa para digerir, disse Erika no fim. E o Dag e a Mia foram assassinados, porque o Dag descobriu a ligação entre o Bjurman e o Salatchenko. E agora? Temos de contar à polícia, não temos? Uma parte sim, mas não tudo. Copiei a informação mais importante neste disco, como medida de segurança, pelo simples não. A Lisbeth anda à procura do Salatchenko. Eu vou tentar encontrá-la a ela. Nada disto deve ser partilhado, seja com quem for. Miquel, não gosto disto. Não posso reter informação num caso de assassínio. Nem vais fazê-lo. Vou telefonar ao Bublansky. Mas a minha aposta é que a Lisbeth vai a caminho de Gossberga. Continua a ser procurada por 3 assassínios. E se chamamos a polícia, eles largam-lhe aos calcanhares a unidade de operações especiais, equipada com munições de caça. E há o risco muito real de ela resistir à captura. E nessa altura, tudo pode acontecer. Interrompeu-se e sorriu sombriamente. Quanto mais não seja, temos de manter a polícia fora disto, para que a união de operações especiais não sofra algum dissabor. É imperioso que seja eu a encontrá-la. Erika olhava para ele com uma expressão de dúvida. Não tenciono revelar os segredos da Lisbeth. O Bublansky vai ter de descobri-los sem a minha ajuda. Quero que me faças um favor. Esta pasta contém o relatório do Bjork, de 1991, e alguma correspondência entre ele e o Teleborian. Quero que faças uma cópia e a ofereças ao Bublansky e à Modig. Parto para Gotemburgo dentro de 20 minutos. Mikkel, eu sei, mas estou com a Lisbeth até ao fim. Erika apertou os lábios com força e ficou calada. Então assentiu. Tem cuidado, disse. Mas Mikkel já tinha saído. Devia ir com ele, pensou Erika. Era a única coisa decente que podia fazer. Mas ainda não lhe dissera que ia deixar a Millennium e que estava tudo acabado, acontecesse o que acontecesse. Pegou na pasta e dirigiu-se à fotocopiadora. A caixa postal ficava na estação de correios de um centro comercial. Lisbeth não conhecia Gotemburgo, nem sabia em que parte da cidade se encontrava, mas descobrira a estação de correios e fora instalar-se num café de onde podia manter o local sob vigilância através de um estreito espaço vazio na Mondra, quase completamente tapado a propostas de publicidade aos Svensk Kassajanst, o novo sistema postal sueco. Irene Nesser maquilhava-se mais discretamente do que Lisbeth Salander. Usava um colar ridículo e estava a ler Crime e Castigo, que encontrara na livraria do centro. Lia devagar, virando regularmente as páginas. Iniciara a vigilância à hora do almoço e não fazia a mínima ideia de se ia alguém buscar o correio todos os dias, uma vez por semana ou de 2 em 2 semanas, se já tinham ido buscá-lo naquele dia ou até se nunca havia correio. Mas aquela era a sua única pista, de modo que bebia café latte enquanto esperava. Estava quase a dormitar quando de repente viu a porta da caixa postal ser aberta. Olhou para o relógio, 2:15. Sorte do caraças! Levantou-se rapidamente e aproximou-se da montra, de onde viu um homem de blusão de couro preto sair da área das caixas postais. Alcançou-o na rua. Era um jovem magro, de 20 e poucos anos. Viu-o contornar a esquina, dirigir-se a um Renault e abrir a porta. Decorou o número da matrícula e correu para o Toyota, estacionado a menos de 100 metros de distância na mesma rua. Voltou à vista a Renault quando metia pelo Ninegatan. Seguiu descendo a Avenin em direção a Nordstan. Michael Blomqvist chegou à estação central mesmo a tempo de apanhar o X2000 das 17h10. Comprou o bilhete a bordo com o cartão de crédito. Instalou-se no vagão-restaurante e encomendou um almoço tardio. Sentia uma estranha sensação de mal-estar na boca do estômago e receou que fosse já demasiado tarde. Pedia aos deuses que Lisbeth lhe telefonasse, mas sabia lá no fundo que não o faria. Em 1991, Lisbeth tentara matar Salatchenko. Agora, passados todos aqueles anos, ele repostara. Holger Palmgren, que a conhecia tão bem, tinha razão. Lisbeth Salander aprendera à própria custa que não valia a pena falar com as autoridades. Olhou para o estojo do iBook. Tinha levado consigo o Colt que encontrara na secretária de Lisbeth. Não sabia muito bem por que razão levar a arma, mas sentira instintivamente que não devia deixá-la ficar no apartamento. Sabia que não era um argumento muito lógico. Quando o comboio atravessara a Arstabron, pegou no telemóvel e ligou para Bublansky. O que é que quer? Perguntou o inspetor, claramente irritado. Atar as pontas soltas, respondeu Mikkel. As pontas soltas de quê? De toda esta embrulhada. Quer saber quem assassinou o Bjurman, o Dag Svensson e a Mia Johansson? Se tem alguma informação, gostaria de ouvi-la. O assassino chama-se Ronald Niedermann. É o gigante que lutou com o Paulo Roberto. É um cidadão alemão, tem 35 anos e trabalha para um monte de merda que dá pelo nome de Alexander Salatchenko, também conhecido como Sala. Bublansky não disse nada durante algum tempo. E então Mikkel ouviu-o suspirar, virar uma folha de papel e clicar a esferográfica. E isto são factos? Não é especulação jornalística? São factos. Muito bem. Onde estão o Niedermann e a tal Salatchenko? Isso ainda não sei. Mas mal o descubro, informo. Daqui a pouco, a Erika Berger vai entregar-lhe um relatório policial de 1991. Logo que acabe de copiá-lo, para ser mais exato. Encontrará nele todo o género de informações a respeito do Salatchenko e da Lisbeth Salander. Que espécie de informações? Que o Salatchenko é o pai da Lisbeth, por exemplo, que é um operacional dos serviços secretos soviéticos que desertou durante a Guerra Fria. Um operacional soviético? Repetiu Bublansky. Uma facção dentro da SAPO tem estado a apoiá-lo e a encobrir toda uma série de atividades criminosas. Mikkel ouviu Bublansky puxar uma cadeira e instalar-se. Julgo que o melhor é vir até aqui e fazer um depoimento formal. Lamento, mas não tenho tempo para isso. Como? Não estou em Estocolmo, de momento, mas aviso logo que encontro Salatchenko. Blomqvist não precisa de provar coisa nenhuma. Também eu tenho dúvidas sobre a culpabilidade da Salander. Mas eu sou apenas um simples investigador particular que não sabe nada de nada sobre o trabalho da polícia. Foi infantil, tinha consciência disso, mas desligou sem esperar pela resposta de Bublansky. Ligou para a Anika Giannini. Olá, mana. Viva, alguma novidade? É muito possível que amanhã precise de um bom advogado. O que foi que fizeste? Nada de grave, por enquanto. Mas é possível que venha a ser detido por obstrução a uma investigação policial. Mas não foi por isso que telefonei. Não poderias representar-me de todos os modos. Por que não? Porque quero que te encarregues da defesa de Lisbeth Salander. E não podes ocupar-te de ambos. Resumiu rapidamente a história. Anika ficou ominosamente silenciosa. Por fim, perguntou, e tu tens a documentação que comprova tudo isso? Tenho. Tenho de pensar. Do que Elizabeth realmente precisa é de um bom advogado criminal. Tu serias perfeita. Escuta-me, Ana. Lembras-te de teres ficado furiosa comigo por não te ter pedido ajuda quando precisei? Depois de terem terminado a conversa, Miquel ficou sentado a pensar. Então voltou a pegar no telefone e ligou para Holger Palmgren. Não tinha qualquer razão especial para o fazer, mas achava que o velho tinha o direito de saber que ele estava a seguir uma ou duas pistas e que esperava que tudo aquilo ficasse resolvido nas próximas horas. O problema era que também Lisbeth seguia as suas próprias pistas. Lisbeth Salander tirou uma maçã da mochila, sem desviar os olhos da casa. Estava na orla do bosque, deitada de bruços em cima de um dos tapetes do Corolla. Tirara a peruca e vestira umas calças de sarja verdes com bolsos, um grosso camisolão de lã e um corta-vento de meio corpo com forro térmico. A quinta de Gossaberga ficava a cerca de 400 metros da estrada e consistia em dois grupos de edifícios. O principal, uma vulgar casa de dois pisos pintada de branco, erguia-se a 120 metros do lugar onde ela se encontrava. 70 metros mais atrás, havia uma arrecadação e um celeiro. Viu, pela porta aberta do celeiro, o capô de um carro branco. Pareceu-lhe um Volvo, mas estava demasiado longe para ter certeza. Entre ela e a casa havia um campo enlameado que se estendia cerca de 200 metros para a direita, até um charco. O caminho de acesso atravessava-o e desaparecia por entre um pequeno grupo de árvores para o lado da estrada, à beira da qual havia um casinhoto que parecia abandonado. As janelas estavam tapadas com folhas de plástico. A norte do casinhoto, um pequeno bosque tapava à vista a vizinhança mais próxima, um grupo de construções a mais de 600 metros de distância, o que garantia um relativo isolamento à quinta que tinha à sua frente. Estava perto do lago a Antenne, uma região de arredondados vales glaciares, onde os campos alternavam com pequenas comunidades e zonas densamente arborizadas. O mapa da área não dava pormenores, mas ela tinha seguido o Renault preto pela E20, a partir de Gotemburgo, e virado para o oeste na direção de Zollabrunn, no distrito de Allingsaß. Cerca de 40 minutos mais tarde, o Renault metera repentinamente por uma estrada florestal, assinalada por uma placa que dizia Gossaberga. Lisbeth seguir em frente e estacionar o Corolla atrás de um celeiro, no meio de um arvoredo, 100 metros mais à frente. Nunca ouvira falar de Gossaberga, mas, tanto quanto conseguia perceber, o nome referia-se à casa e ao celeiro que estava a ver. Na estrada, passara por uma caixa de correio que tinha pintada a indicação CP612, Capa A. Bodine. O nome não lhe dizia nada. Depois de descrever um largo semicírculo à volta dos edifícios, acabara por escolher o seu posto de vigia. Tinha o sol da tarde pelas costas. Desde que ocupara aquela posição, por volta das 3:30, só acontecera uma coisa. Às 4, o condutor do Renault saíra de casa, trocara algumas palavras com alguém que estava no interior, metera-se no carro e partira. Tirando isso, não houvera qualquer outro movimento. Lisbeth esperou pacientemente, vigiando o objetivo por uns binóculos Minolta 8 vezes. Miquel Blomqvist tamborilava irritadamente com os dedos no tampo da mesa do vagão-restaurante. O X-2000 tinha parado em Katrineholm e já ali estava havia quase uma hora. Uma avaria qualquer numa das carruagens que tinha de ser reparada. Um comunicado feito através dos altifalantes pedira desculpa pelo atraso. Suspirou, frustrado, e pediu mais um café. Por fim, passados outros 15 minutos, o comboio arrancou com uma sacudidela. Miquel olhou para o relógio. 8 horas. Devia ter apanhado o avião ou alugado um carro. O pressentimento de que ia chegar demasiado tarde era cada vez mais forte. Por volta das 6 horas, alguém acendera um candeeiro numa das divisões do piso térreo e logo a seguir acendera-se a luz exterior por cima da porta. Pouco depois, um gigante chamado Ronald Niedermann aparecera. Vestia calças escuras e uma cingida camisola de gola alta que lhe realçava a poderosa musculatura. Lisbeth assentiu para si mesma que finalmente tinha a confirmação de que estava no sítio certo. Confirmou, mais uma vez, que Niedermann era verdadeiramente maciço. Mas era feito carne e osso como qualquer outra pessoa, por muito que tivesse magoado Paulo Roberto e Miriam Vu. Niedermann contornou a casa e dirigiu-se ao celeiro, onde o carro estava guardado. Voltou a sair pouco depois, transportando um pequeno saco, e regressou à casa. Passados alguns minutos, tornou a aparecer, desta vez acompanhado por um homem mais velho, de pequena estatura, que usava uma muleta. Estava demasiado escuro para distinguir as feições, mas Lisbeth sentiu um arrepio gelado a descer-lhe pela nuca. Daddy, I'm here! Viu Tsalachenko e Niederman atravessarem o caminho de acesso e dirigirem-se à arrecadação, de onde Niederman tirou um braçado de lenha. Voltaram a casa e fecharam a porta. Permaneceu imóvel durante vários minutos. Então, baixou os binóculos e recuou até ficar completamente escondida entre as árvores. Abriu a mochila, tirou de lá uma garrafa termo e bebeu um golo de café. Pôs um torrão de açúcar na boca e começou a chupá-lo. Comeu a sanduíche de queijo que comprara horas antes, a caminho de Gotemburgo. Enquanto comia, avaliou a situação. Quando acabou, tirou da mochila a P-83 WANAD, ejetou o carregador e verificou que nada obstruía a culatra nem o cano. Fez um disparo em seco. Tinha 6 cartuchos Makarov de 9 mm. Devia ser o suficiente. Encaixou o carregador no respectivo lugar e introduziu uma bala na câmara. Pôs a patilha em posição de segurança e enfiou a arma no bolso direito do casaco. Começou a avançar para a casa, descrevendo um círculo por entre as árvores. Tinha percorrido cerca de 150 metros quando, de repente, se deteve. Encontrei uma demonstração desta proposição realmente maravilhosa, mas a margem do livro é demasiado estreita para a conter. Rabiscar a Pierre de Fermat na margem do seu exemplar de aritmética. O quadrado fora convertido em cubo. X ao cubo mais Y ao cubo igual a Z ao cubo. E os matemáticos tinham passado séculos à procura da resposta para este enigma. Quando encontrara a solução, nos anos de 1990, Andrew Wiles tinha-lhe dedicado mais de 10 anos de trabalho com a ajuda dos programas informáticos mais avançados da época. E, de repente, compreendeu. A resposta era tão desconcertantemente simples, um jogo de números que se alinhavam e que depois se encaixavam nos respectivos lugares numa simples fórmula muito semelhante a um logogrifo. Fermat não dispunha de computadores, claro, e a solução do Wiles baseara-se numa matemática que ainda não fora inventada quando o francês formulara o seu teorema. Fermat nunca teria podido produzir a prova que Wiles apresentara. A sua solução era muito diferente. Ficou tão aturdida que teve de sentar-se num cepo. Ficou a olhar para o vazio enquanto confirmava a equação. Era então isso que ele queria dizer. Não admira que os matemáticos tenham arrancado os cabelos. Riu-se. Um filósofo teria tido mais facilidade em resolver este enigma. Desejou ter conhecido Fermat. Que sacaninha descarado! Pôs-se de pé e continuou a aproximar-se por entre as árvores, mantendo o celeiro entre ela e a casa.